vejo palavras, versos, cenas, lembranças da vida de um dia, problemas. O passado volta pra mim e diz: nunca se pode apagar. Mentiras tentam me fazer esquecer que o sangue de um justo foi derramado pra apagar a dor. Passa de um grão de areia perto da imensidão do céu, e eu me pergunto como devo te amar. Às vezes me pergunto como devo me entregar a ti. Eu entrego minha vida como prova viva da minha gratidão. Hoje reconheço o preço que foi a minha salvação. Quando penso em desistir, sei, contigo nunca falharei, pois a desistência não é minha. Hoje eu entreguei minha vida em tuas mãos. Entrego minha vida como prova viva da minha gratidão. Hoje reconheço o preço que foi a minha salvação. Minha vida não passa de um grão de areia perto da imensidão do céu, e eu me pergunto como devo te amar. Às vezes me pergunto como devo me entregar a ti. Eu entrego minha vida como prova viva da minha gratidão. Hoje reconheço o preço que foi a minha salvação. Quando penso em desistir, sei, contigo nunca falharei, pois a desistência não é minha. Hoje eu entreguei minha vida em tuas mãos. Te entrego minha vida como prova viva da minha gratidão. Hoje reconheço o preço que foi a minha salvação.